O número 69 após passagem da TR da Passaredo, ingresso a Juliette, até o gate 10. E após o Passaredo, Juliette para o gate 10, eu vou esperar. Bravo Golf Charlie, confirme qual pátio geral que o senhor solicita prosseguir. Olha, eu não tenho um pátio, o pátio que for melhor aí para o supermercado de avião. O Bravo Golf Charlie, informe que o senhor vai prosseguir via pista no 7 e livrar à esquerda no pátio 5, que é um dos nossos pátios gerais, ok? Ok, eu copio o pátio correto aqui, então vou livrar à esquerda, correto? Afirmo, pátio 5. Caso o senhor solicite outro pátio, o senhor volte novamente aqui na frequência da torre, ok? Ok, tem algum pátio disponível mais próximo? Tá 3145, livre da colagem, pista 10, vento no 20 graus, 079. Esse ano 3145. No caso, o mais próximo é o pátio 5 à esquerda, realmente. Tem o próximo é o pátio 4, o senhor vai prosseguir via pista e livrar na Oscar, no final da pista. Confirme intenções, pátio 5 ou pátio 4? Pátio 4, gente, prossegue via pista no 7 e vai livrar na Oscar, na Taxi em Oscar. Chame 63155 ali, mantém, pistão no 0. 6355 ali, mantém. Chame 6314, chame agora Recife, na frequência 12545 e alternado 126.85. 2645, 2685, Janela 63, 14, boa tarde. Então, falou até o código 0321, Janela 14. 45, decolou 52, chame o controle 1 no 98, bom voo. 98, obrigado, senhorita, boa tarde. Okay. Para o papel do Victor Thiago Apel, acione identificação autorizada na chegada à mão, chame no ponto ideal do decidão. Salvador, muito boa tarde, 3145 da cola. Boa tarde, então 3145, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado na prova de lenda. 360 na prova de lenda, obrigado, 3145. O Thiago pede isso para o nível 050. Estava autorizado o motor litoral para sobrevoo em busca vida. Autorizado o motor litoral para sobrevoo em busca vida, graças. O Bravo Golf Charlie, eu posso coordenar junto ao infraero, ok? Mantenha a posição. Código avançado e pessoas a bordo, estão indo atrás. 2231 ali, mantém, pistão no 0. Não é 2231. Mike Eco Vitor, ali, né? Fala pistão no 7. Vento no 20 graus, 099. 1169, chama agora o centro Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 251-3325, Gol 1169. Oceania 6355, decolou 54, chame controle 1198, bom voo. 119, o que seria? 119.8. 119.8, obrigado. Alfa Tango Tango, acione a identificação. Está autorizado descido em controle visuais para 1.500 pés na proa de Paripe para ingresso no corredor Interlagos. O ajuste é 1.012. Vamos de Andrade, vamos para a barra. Estou tratando de voar direto para presente para animar. Não vai ser possível, mantém aqui a dispensa do Tango de Bravo, informe em Itapuã. Boa tarde, Mike Ecovito. Boa tarde, Mike Ecovito, o senhor vai direto Manati? Afirmativo, estou autorizado, está sendo para mil pés, direto Manati. Autorizado, 1 mil pés, direto Manati, Mike Ecovito, informe livrando a CTR. Afirmativo, reporta 20 fora, Mike Ecovito. Controle Salvador 6355, nada Elf. 13190, passando externo, chama ET, Salvador 71895. 795, boa tarde. Boa, Oxané 6355, boa tarde, contato radar, vou para a Isa 360 na prova de Leda. 6355, obrigado. Papai, meu Charlie Alfa Tango, chama ET, Salvador, frequência 1118.95. 1895, graças. Boa tarde, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Alfa Tango, qual vem posição? Tá passando já lá para sobrevoo em busca vida, senhora. Pausa grande, Salvador. Sim, Charlie Alfa Tango, informa o ATR da Passarinho decolando da pista 1-0. Reporte na vertical do, de busca vida, ok? Cliente do Passarinho decolando 1-0, vai reportar na vertical de busca vida, tá bom? Graças. Oi, boa tarde, está 3190, rapiteiro anunciado. Está 3190, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 1-0 graus, 08 nós. Paga. Olha, não recebe informação de aeronave. Cheque seu transponder, Tango de Bravo, não recebo indicação de aeronave. 190, livre pouso 1-0, vento 1-0 grau, 08 mais. Livre pouso, capiteiro 1-0, tá 3. 1-9-0. Golf Charlie, prossiga. O fiscal já está a caminho, ok? Atualmente ele se encontra na Mike, ok? Pra dar o apoio pro senhor. Não tem, não cumpre o perfil de 110. Deslocado, passarei 2231, está em contato radar, subiu para o nível 160, está livre das restrições da decolagem. Para o 160, livre da restrição. Sou 1169, Recife, na frequência 1251. Decolou 59, chame controle 198, por favor. Seria 2231, só cruzado esquerda na proa de Momo. Esquerda proa de Momo. Sistema de aprovo, mantenha aqui a TR no litoral, ainda não recebo informação do senhor Anato. Chama agora o centro Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Direto. por 3192. No centro Recife, 1251 e alterna 1-3325. Direto, obrigado, boa tarde, boa tarde, tá 3145. Boa. Vou chamar 6355, centro Recife, uma senha ainda, prefiro essa ideia. Sem problema, chamar 63. Serra da Popó, achando a identificação, autorizado a chegada a Bonf, a torre de Bonf, chama no ponto ideal de descida. Apelo Victor Charlie Hotel, está autorizado a sinal do ILS X-Ray para pistão 90, Victor para 2003, o ajuste 0092, informe no localizador. Papa Paz, o Luiz Le Serra, prossiga. O Luiz Le Serra, o senhor está falando de voo para Salvador? Acione código 0222, mantenha a 1.500 pés visual no corredor, o Luiz Le Serra, o ajuste 10112. Novo chefe no seu equipamento, não recebe informação. Em coordenação com o centro, autoriza o plano de barreiras para o passarelo 2231. Você copiou o Sérgio Fatano? Negativo, Sérgio Fatano. Está mantendo a vertical descendo no fogo, está ao nordeste. Ao nordeste da torre. Para ingresso no circuito da 17, já está na base. Se autorizar, já gira para sinal, tá bom? Já você está onde eu estou com o seu tráfego, o senhor solicita direto para o pátio? Ah, solicito o sinal da 17 e livro para bata. Ok, então é parte do sinal da 17, já recetamos. Reporta na sinal da 17, tá bom? Salvador, não há tráfego para informar, tem a frequência livre para a coordenação, tem o voo mais acurito. Voo 6919, autorizado Campinas, nível de voo 340, decola 10 com primeira curva direita na saída da EL, lida, transição ótima. Mike Oscar Tango, Vitor Alves. Receptor Peso 10, Rubate, rota do plano. O transponder 5454, o controle 1999.8. Azul 6919, autorizar 340 para Campinas, decorada 10, curva direita da EL, Leda Mótiva, interceptor Peso 10, o 5454, transponder 198, controle. Azul 6919, correto, e bota pronto o chibec. Então, para o posicionamento, Azul 6919. Tá na base pra final da 7. Enxerga Fotango Livre, pouso na 7, vento 110 graus, 8 anos. Ele pousa na 7, tá. O avião 01, prossiga. Do Guardião 01, o ajuste 1012, mantenha 500 pés, informe meu Frota da Barra. Guardião 08, prossiga. O Guardião 08, paciente do Guardião 01 na sua frente. Guardião 08, autorizado o corredor Axé, mantém em contas visuais, o ajuste no 092. Passa a fase de luz de letrão, informa o TMG2, tráfego de decolado Veracruz, com rumo para a Barra. Escuta o azul, a forma meu tango de abraço, chama agora 2, Salvador, frequência 118.95. O 4206, boa tarde, aciona o identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Identificou, desça o 050, chegada Mari, azul 4206. Passa, faz o luz de letra, o controle. 7782, trato de colar de Zé Cruz com rumo para o final da Barra. Você está ciente dos trápodes? Afirmo, o número de letra está dentro do trápode. Utilizar o cruzamento da presente? Agilizando, por gentileza, tem um tráfego agora aproximadamente 3 milhas a... 3 milhas da cidade do fixo Duna para pouso na 1-0. Ok, você reparte no farol de Itapuã, tá em Zebrado. Se considera a televisão de cruzar a pista, reparte no farol de Itapuã. Para o sol? Já, Léo, passando, prossiga. O Charlie Alfa Tango na bata, só aguardando o Fabião, um instantinho. Solo azul 9-9, suspeito de acionamento, no mais. Autorizado, 9-9, posso estar aqui. Reportado pelo site azul 9-9, no mais. O registro Charlie Alfa. Rita, Charlie Alfa, boa tarde, confirme seu pai. O zero valores. Gente, reporte no inferno, o Vitor Charlie Hotel. Tião 08, confirma o código alocado? Já tá aqui 2-1. Tio. O sangue dá pra gente voar para a rotatória. Copiado, Guardião Verano. Tá Alô, Tango, na escuta? Pronto. Confirma o setor de sobrevoo, Maragogipe? Qual seria o setor? Está autorizado o local Salvador-Salvador com sobrevoo Maragogipe? 500 pés, decolagem da 17, coordenação com a torre para o noroeste. Acena 0127 no transponder, controle 119, decimal 8. Cotejamento correto, chama a torre para o taxi de voz. Bom voo, ajuste na 092. Afirmativo, então, prossegue para sobrevoo no Iguatemi após Maragogipe. Direita para 196 e passa espera na rotatória Alfa Tango-Tango com curva pela esquerda. Aparelho 2231, informe seu estimado de pouso para Barreiras. Está estimando Barreiras 2135 e cancelamento 30 milhas antes. 2135, copiado. 12, ele táxi, fora da 10, lá 1895, grato uma bocada do azul, 6919. Leão 08, chama agora a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Relatório 118, mais o tempo lá de Leão 08. Alfa Tango Tango, espera na rotatória, informe que temos um alvo São 44, prosseguindo para RMA, passando agora a final da 10. Machinho, para o que de aeronave? 7 pés, helicóptero. 5 pés, RMA, pela esquerda, prossiga para o farol de Tapuã, sobre o mesmo, faz espera, socorro da direita, aguardando instruções. Prossegue para o farol de Tapuã, espera a curva da direita, aguardando a direita. Gente, o Tanguinho de Bravo, reporte nacional para Enrimar, informa agora o tráfego prosseguindo para a rotatória, encerra o caldo sobre os dois, o mesmo fará espera, socorro à esquerda. Aguardando, guarda a garota. Região 08, farol de Tatuã, inicie esferas com curvas à direita, aguardando instruções. Gente, parte nacional 35, guardião 08. Parte nacional 35, guarda a garota. Até o solo ao 14, primeira direita, solo 121, décima 1, confio o pátio? Oi, valeu. 121. Obrigado, até a próxima. Alô, Vitor Chalhotel, 10, 43. Vitor Chalhotel, Alfa Tilo 43, até o sinalizador. Até. Alfa Final 35, guardado, Alfa. Guardião 01 no Trajano de Cipriano. Guardião 01, chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95, grato, Guardião 01. Alfa Tango iniciou 360 pela esteira? Afirmativo, Alfa Tango. O Zulu de Letra ingressando Interlagos. O Zulu de Serra mantém a 1.500 pés, pronto, rotatório para espera. O Zulu de Serra. Corre Salvador, boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, boa tarde, prossegue repartindo o farol de Tapuã. Repartirá o farol de Tapuã, Guardião 01. International Transfer do Taxi. Decoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite é o localizador. Para 138. Preferir direto para o taxi André? Autorizado, 130, cidade André. Informa o Rio 08, agora pousando na 35, taxi do André, autorizado, o vento 11, grau 79. Autorizado, o Japão tem que ter passado a volta zero, vai passar a assinar para o Sábio Grau, vai dar 1-0, né? Assinando 1-0, boa. 1-1-66, boa tarde, a fone de identificação, chegada Mari, deita para o nível 050. 0-0 mais, bom, bom. Estamos no trânsito, na intenção e está no solo controlado, está ligado. Número 45, boa tarde, identifique, chegada BF, deita para 4.010, o ajuste no 0-1-2. Para 4.010, eu vou no Alfa. Finalizou 360, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, no 360, ainda chama a Torre Salvador agora, frequência 118 decimal 95, informa que o Tango de Bravo está a 2 milhas para RMA. Torre Salvador, boa tarde, azul 6919, ponte 0, 1-0, com pronto. 6919, a linha, e do call, assistindo a 0, vento 1-0-0, graus 89. A linha do call, 1-0, azul 6919. Torre Alfa Tango Tango, 360 na rotatória. O Alfa Tango Tango, ingresso final da sessão no 7, reparte na curta. Informa fumaça na prolongamento da final da sessão no 7. Pronto, eu posso olhar na final fone no 7, Alfa Tango. Autorizado, Zulu 07, porém, o Alfa Tango Tango ainda está em espera na rotatória. Mantenha no 1.500 pés, voe para a rotatória, Zulu 07. Certo, o Zulu 07 vai mantendo no 1.500 pés, toda a rotatória reduzida. Certo, acesso do pulo da Roma. Gente, o Guardião 01, no vento no 1.0 grau, 99 é partindo do Salo do Gré. Está voltando no Salo do Gré, Guardião 01.5 a torre, obrigado, boa tarde, Zupa 206. Serra Hotel Papá, para o localizador, cruz esquerda, proa 160, desce para 2010, tome no localizador. Papá esquerda, 160, cruz esquerda, contrário. Cruz de Serra, mantém espera com curvas à esquerda sobre a rotatória, aguardando instruções. Confirma. Mantenha espera sobre a rotatória, aguardando novas instruções. Do Zulu Juliette Sierra. Zulu Juliette Sierra tem condições de 1270 pela esquerda. 1270 pela sua esquerda, a fim de evitar manter espera sobre a rotatória? Ok. 1270 reparte de recepção no final do ano 7. Certo. Fala, Barra. Vamos ver no 2. Só vou portar livrando a linha do litoral passando Paraguaçu, ou Paraguaçu, ou parte de Pituaçu, senhor? É que o Salão passando, é ponto no Pituaçu. Pituaçu, tá? Oi, Salvador, boa tarde, Jesus com a 206, vai passar o externo X-Ray da 1-0. Salvador Azul 6919, passando 3 mil. Azul 6919, contato radar, estou para nível 340, autorizado Leda. Leda, direto Leda 340, Azul 6919. Tango Tango, solo aos 1-9, livre à direita via Papai, livre corte a partir. Tango Serra, alta Papai, completa final do procedimento, chama aqui Salvador 11895. Voo no 645, número 3, na aproximação, reduza para 2309. Controle Papa Romeo, a senhora Rotar, está passando através do parque de socorro, vai livrar a linha do litoral para início do sobrevoo no com o Iguatemi. Aqui, te alerta, Tango. Autorizado, Luísa de Serra. Informando que eu tenho um tráfego a uma milha de duna fixa para a final do sistema zero. O Vitor Thiago Hotel está livre o táxi, contorno o pátio 1, na Lima, antes do ingresso, mantém a posição e chama o Rio 18 do Small 95. Tá autorizado, ingressar na principal, até a Lima, chamará 2-18-5, o Vitor Thiago Hotel. O João, como a gente é o capitão, que é o homem de vira. O motor está aí, já tem o 2, então, é o 3. Chama o 2 de 3 horas, chama o 18-5-208. Azul 4206, solo aos 22, direita, solo 1, 21, décima 1. Direita, 21, 1 com solo, obrigado, boa tarde, azul 4206. Azul 08. 08, já falou de imediato? Dião 08, linha de cola, pistola 7, dentro 1, 20 graus, 109. 4206, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 4206. Juliette, Serra, ingressa, chama de pistola 7, reporta na curta. Reporta na curta, Serra. No 166, autorizado o sinal do ILS X-Ray, vista para 2006, na prova de Duna, o ajuste 10112. 2000, Duna, 10112, ou 1166. 1108, decolou 24. Confirma o comandante, por gentileza. Capitão Salão Ferreira. Cliente grato, controle 1119-8. Controle 198, guarde, guarde, Algarve. Um Juliette Serra, traqueira do estado, livre pouso, pista 17, vento 120 graus, 99. Juliette Serra, passar o pavisão para cancelar e ir para a base, para a direita da missão. Fiel até o papá, cancelar, vamos visual cancelado aos 2024, base pela direita, reporte na final da 17. Informo o Romeu Vitor, 10, agora já autorizado pelo 1 mesmo. Está na curta final, é? Vitor Charles Hotel, na ponta de espera da 3. Vitor Charles Hotel, mantém ponto de espera aguardando. Como é que está pousando o nome de está a curta, hein? Onde está a levada visual com o trecho do pousando 97? Negativo. Faça uma base longa para o final da 17 e parte na... e a parte na final. Confirme a posição do tráfego que está na final. Agora na curtíssima será 1-7, menos de uma milha. Ah, pois que está certo. Melhor para você. Ok, visual? Céu, toma pá. Presente, então, base autorizada para a final da 1-7, aguardando instruções de pouso. Encerra até papá. Na base, observando aqui. Vai cruzar, ó. 210, acione identificação, voo e passe para Chegada Mari, o ajuste 1012, deixa para o mesa 050. Juliette Serra, seu solo aos 2:30, consegue fazer um backtrack agilizando para liberar a pista? Pode dar uma baixada e checar se já está voltado. Agora está livre, já está passando. Confirma, por gentileza? Autorizado, reporta para o SAC. Hotel Papá, 120 graus, 89, livre pouso, pistola 7. Hotel Papá. Juliette Serra, livre corte a parquear. Chamei a 919, chame Recife, frequência 1251. Recife no 5 ano, 9 mil anos, boa noite. Bom. 645, procede agora via chegada para 2006, o ajuste na 012, está autorizado a sinal do ILS X-Way. É 45, 2006, é por favor, autorizado. Filha, tchau, Alfa Tango. Fala, Alfa Tango. Com certeza, informo, temos o Guardião 08 à sua esquerda, no litoral, mantendo 1.006 com destino para Vera Cruz. Está captando só um minuto através do Parada Barra. Já não vai ter, Corita, deixa eu pegar lá. Autorizado em ingresso, pista 17, reparte livrando. Controle 62, Amadão. Ele é 210, prossiga. Livre da restrição da chegada, a pista opera em toda extensão, glide operando full ILS. Escuta, vou 1166, informo que temos um helicóptero à sua direita, mantendo o 510 sobre o terreno, não irá interferir na sua aproximação. Seja 166, está estabilizado, ILS 10. Olha, final do coração, vou 1166, completa final do ILS e chame a Torre Salvador 118-95. 295, bom, né? Alfa Tango, mantém aqui a sobre o terreno, falo que temos um Boeing 737-800 na final do ILS X-Way. Já foi superado pelo tráfego da Gol, Sérgio Alfa Tango. Voo número 645, informo que temos um Robson Coisa Alfa Serra 50, próxima turma, mantendo aqui a pé sobre o terreno, não irá interferir na aproximação. É 457, iniciando a aproximação, é Copa Vista. 6894, acione identificação, voe direto em CAP, deixa pela mesa 060. CAP 060, 6894. CAP 08, não atrás, para informar, frequência livre, tem um bobo. Frequência livre, herói, está lá. Controle, eu vou falar com você, passando, vou estar passando agora a cidade baixa. Saindo com o problema da ilha Mãe de Deus, autoriza na presente, eu não vi se é. Cabe ainda para acompanhar o Tchela Capitão, temos um outro Boeing 737-300 para a sua esquerda, posição de 10 horas. Ok, assim que autorizado, informa o Tchela Capitão que está na guarda, já está no visual e já foi esperado pelo tráfego. Autorizado, você está para 1.507 Tchela Capitão. Está presente, autorizado, está no visual. Fez 1 Alfa Zero, autorizado o sinal do ILS X-Ray, número 2 para aproximação, desça para 2006, informe no localizador. 3 Alfa Zero, autorizado ILS X-Ray, informar o localizador, 6290. 345, chama 3, Salvador, 118-95, tomou pulso. Pega a bateria. Grau, deixa nós. Levou os números para o 6945, aproximação final. Romeu 45, boa tarde, continua a aproximação, repórter inicial não tem mais trabalho, está no momento como número 2. Repórter. 43, boa tarde, do edifício, chegando a bordo, dita para 4006 com ajuste no 012. 4000 com 1012, hoje também é 143. Meu tchau, Léo Sapago, confirme seu tempo total do voo. Bom, meu tchau, Léo Sapago, controle. Na escuta. Como foi estimado para regresso para Salvador, tchau, Léo Sapago? Cuidado 2230, Tchala Capango, dá presente com frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido para informar. Dá presente, Sala 5 vento 120 graus, 89, livre pouso, sistema 0. Livre pouso, sistema 0, bom 64. Salva, bom, nome da minha, livre pouso. Bom, nome da minha, boa tarde, taxi, Alfa Juliette, carro 04. Alfa Juliette, 04, bom, nome da minha. Repare, Mike, é covid, ele prossegue para o controle. O ajuste é 9012, mantém a prova do fora de Capão e chama no através do parque do situação. Paulo 35, primeira direita, Paulo 201. Direita 201. Rono 64, 45, bom, eu já estive em Via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, direto. Papapá, Alfa, Tango, Serra. Troquei o transponder para 0231, mantenha 3 mil pés na Brevistap para chegar a Mário, o azul 1012. 2-1-0, completa final, chama aqui, Salvador, 118-95. 2-1-0. Pede para Patango Lima, Kilo Zulu. Chame, dá espaço autorizado a chegada BF, chame no ponto de descida. Passará 060-62. Voo 2400. Primeiro 69, boa tarde, contato radar, Petro Amigo 360, autorizado o Alessa. Tem voa, Alessa subindo 360, 869. 3894, autorizado o final do ILS, deixa para 2000, Celeb 143, autorizado o direto Duna, desça para 2010, o ajuste no 012. Escuta o Olimpo 04, o Xenel 6143, voe direto Duna para sequenciamento, desça para 2010. Direto Duna com 2000, partir Duna está autorizado? Sim, o Xenel 6143. Sim, está autorizado partir Duna. Olimpo 04, boa tarde, acione fim de edificação. Autorizado a chegar a Mário, desça para o nível 050. Vida Coral, via Golf linha 77. 5506, transponder, controle 119, decimal 8. Boa tarde, tem contato radar passando através do coral. Mantenha o nível 090, vem na prova de Conde para o cruzamento da terminal. Manda a prova de Conde, aguarde o Alfa Oscar do Vici, papá. Isso para 3 mil pés com ajuste no 012. Oscar Papagolfi, confirmando a matrícula, é Papatango Oscar Papagolfi. É tudo. É 3894, completa final e chama 3 Salvador 118 decimal 95. 3894, continua a pesada de elétrica, Zona Zero. Está 3894, continua a próxima sala, guarda fica livre, Zona Zero, Rodrigo. Ele 12, prosseguindo, 3244. Tirando 63, corrigindo, 6210, só 140, primeira direita, só 1211. 6210. 30 à esquerda, o Alfa Tango Serra. Para o 30, confirma a autêntica autorizada, o Alfa Tango Serra. Cruzando até 2000 pés, Alfa Tango Serra. 2000 na 030, início ao localizador, Alfa Tango Serra. Vai estar travado de resposta 3294. Salvador, Papa Romeu, Mike Acovito. Papa Romeu, Mike Acovito, prossiga. Depois passou através de Pituaçu, está na proa do farol de Itapuã. Até a caixa. Gente, o Mike Acovito, no plato vertical do farol de Itapuã, ajuste 1012. Postará a vertical do farol de Itapuã. Pesado 1, no meu texto do Axé, Guardião 08, em qual minuto para da barra? Obrigado, pesado 1, para da barra, para da barra. Ativo, estamos em cheque, volta pelo cheque. Posição, pode jogar o na da próxima estação a 0, autoriza o cruzamento de gestão a 0. Cajamo, Caju, e Alpes, o Uno 7. 5504, Transponder, controle Uno, 19, destino 8. Já faz a fugida. É 6143, completa a final do ILO 6-2. Chama P Salvador, frequência 118, decimal 95. Portal 08 autorizado. Campo de Jete, portal 108, 62 anos 0. Na 6143, chama P Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, 614. No 869, chame Recife agora, frequência 1288 e alterna 1260. 288, alterna 260, voo no 869, obrigado. Tá livre? Valeu, tá livre. É 3894, solo aos 44, primeira direita, solo 121, décima 1. Primeira direita, 1211, até 3894. Alfa Tango Serra. Alfa Tango completa final do procedimento e chama a Torre Salvador 118, décima 95. 118, Alfa Tango Serra, graças. 204, desça para 3000 pés, o ajuste na 012, reduz a velocidade para 200 mais. Ótimo. Tirando 143, para informação, um tráfego à sua direita, um helicóptero, um F-Char 35, mas antes pernas, não tem certo a seu ponto. Oi, Salvador, muito boa noite, o papapá, o Fatego Serra, está estabilizado no localizador da 10. Gente, papapá, o Fatego Serra, continua a aproximação, número 2, parafuso, confirmando a intenção é pistão no zero. Negativo, após o externo, se possível, solicita a 107 Alfa Tango Serra. Gente, Alfa Tango Serra, reporte para cancelamento do plano. Voltará, Alfa Tango Serra. O Mike Acovito está visual com o F2 da Avianca na final da 10? Estamos visual. Tem condições de cruzar a retaguarda do tráfego, agilizando na medida do possível? Temos, vai agilizar. Gente, cruza a retaguarda do F2 da Avianca. Reporta para gerar base 1 a 7, o Mike Acovito. funciona para a base 917, viu, Pedro? Loop 04, estação de operação para sequenciamento, mantenha a presente PRO limitado pelo localizador, deixa para 2.000 pés. Vita tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 17, vento 130 graus, 99. Autorizado pouso, isso, obrigado. Obrigado pelo Lima Cruzeiro. Avião 08, chama a pista, Salvador 118-95. Salvador 118-95. Boa noite. Boa. Alfa Tango Sierra, aguarda autorização para o pouso. PS esquerda, abaixo pela direita, dando 7, Alfa Tango Sierra. Vou falar com o Avião 08. Avião 08, prossiga. Passa a mão 5 azul, mantém a mão no pé para o final, na uma sala de sala do Guardião 08. Gente, o Guardião 08 está visual com o Charlie 402 ingressando na base da 17. Para o quê? Gente, o Guardião 08 da presente tem condições de dirigir o cruzamento da final da 10? Azul, azul e azul. Está autorizado o cruzamento da final da 10, informando que será o número 2 para todos, o Guardião 08. O número 2 para todos, o Guardião 08. Base da 17, o Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, tráfego avistado. Livre pouso, pistão 17, o vento 110 graus, 79. Repouso no 7, Alfa Tango Sierra.